negócio é compra ou venda de gado, café, fazenda, casas e veículos. O nome é Corretora Campos Altos. Ela reúne a oferta e a procura. Poupa tempo, evita viagens inúteis, indicando o produto certo. Não perca tempo. Procure quem realmente entende do negócio. Corretora Campos Altos. A Rua Tiradentes, esquina com a Rua João Soares de Souza. Telefone 426-1150. ZYC 223, canal 262, Expresso FM, 100,3 MHz. A sua estação de sucessos, 4h14. Boa tarde a você sintonizado aqui. José Augusto, London, London. I'm wandering round and round, nowhere to go. I'm lonely in London, London, it's lovely so. I cross the streets without fear, everybody keeps the way clear. I'm wandering round and round here, nowhere to go. Oh, my eyes go looking for flying saucers in the sky. Yes, my eyes go looking for flying saucers in the sky. Quem pode ter certeza do que é? Quem pode entender o que se quer? É tudo uma viagem, talvez só uma passagem, e a gente se arrebenta por amor. Diz pra mim, se Londres não foi a tua solidão. Diz pra mim, se Londres não foi a tua ilusão. Poetas vivem só nos corações. São pessoas, são drumões. Eu olho pras estrelas, te vejo assim a vê-las. Começo a cantar tua canção. Diz pra mim, se Londres não foi a tua solidão. Diz pra mim, se Londres não foi a tua ilusão. Diz pra mim, se Londres não foi a tua solidão. Expresso FM. Expresso Romance.